certo da Lado Estúdio Evans. Galera da Assis.com, aquele abraço, ferinha. Era mais fácil ser beijado aquela boca, mais cedo na balada. Era mais fácil ser ficado com a minha turma, só enchendo a cara. Por que é que eu não quis passar meu telefone pra ninguém? Outra vez, por que é que eu fui pro banheiro quando alguém falou seu nome? E chorei, chorei. Parece que eu ainda não tô pronto pra beber, pra sair, pra viver. Ainda sou tão seu, adivinha quem ainda não te esqueceu. E nem meu coração, nem eu. E nem meu coração, nem eu. Ainda sou tão seu, adivinha quem ainda não te esqueceu. E nem meu coração, nem eu. Meu coração, nem o parceiro de Jorge Silva, de Pipapá, Pernambuco, estourado. E chorei, chorei. Parece que eu ainda não tô pronto pra beber, pra sair, pra viver. Sou tão seu, adivinha quem ainda não te esqueceu. E nem meu coração, nem eu. E nem meu coração, nem eu. Ainda sou tão seu, adivinha quem ainda não te esqueceu. E nem meu coração, nem eu. E nem meu coração, nem eu. Nem meu coração, nem eu.